645. Meu nome é 45, chama Torre número 8, 2995. Obrigado, boa noite. Xandé 6143, direita para 2010, autorizado final do PTG da Tela 63, que legal no 095, aposto estabilizado no localizador. O 095 deixa o seu pé aqui, o 643 é um estabilizador. Salvador, 645, boa noite. Alô, 645, número 2 em aproximação, continue a aproximação. Continua. Boa noite, Portugal 022, holding point 10. Portugal 022, maintain with the point. Holding point 10. 1966, follow 28, libere direita, chame só em 121 desse follow. 219. Autorizado pouso 90, 080 graus, 049. Pouso 090, 645. Possibilidade de reduzir um pouquinho o brilho do papi? Afirmo, informo que o brilho do papi é com a intraero via telefone. Tentaremos agilizar o mais rápido aqui. Ah, muito obrigado. Tá bem ruim pra pausar assim, tá visível a era aí que ela tá muito demorada. Tá. Tô aí. O 645 dizendo que tá bem ruim para pausar assim e avisar ele pra ela que ela está muito demorada. Gente, a gente já informou em Fraero e solicitou a modificação, ok? É isso aí. Zero 022, clear line up and maintain pressure 010. Clear for line up and wait, runway 10, capital 022. Solo 645, solo 31, liberando a direita, chamado solo em 1219, boa noite. 219, boa noite. Clear for takeoff runway 10, wind is 08 to 0 degrees, 0 knots. Clear takeoff runway 10, Portugal 022, airborne at 33, call Salvador, correction, Salvador, approach frequency 119.8, good travel. 119.8, Portugal 022, good night. Portugal 022, Fuca. Portugal 022, is the contact of the party. Climb level 350 via Puka. Level 350 via Puka, FL022. Autorizado pouso PY0, vento 080 graus 05. Tire pouso no 0, menos 43, senhor. Salvador, é o azul 2773, mantém de 170, frente a Charlie. Salvador, é o azul 2773. Azul 2773. Assim, a identificação foi feita de Bomed para a chegada da Bomed 1 do que levou no 05 da poste para o destino. Contato radar no 0 milhas para Coral. Continuando Bomed, o azul 273. Autorizada a linha e decolado com Caso contato se respeito 86.85 e foi número 85.45. 1-6-7-5-1-2-5-4-5, FGAL 022, boa noite. Chamando a 201, contato radar, acima para mim, de voo 360, vou direto Lida. Salvador 2773 azul e de ordem descida. Azul 2773, desça para mim de voo 050, que é legal no 05. 050 com 15, 2773 azul. Comandante, muito boa noite, Jesus 2712, passa a ponte 090 agora. Jesus 2712, autorizado alinhar e decolar, 0, vento 030 graus 032. Alinhar e decolar, 2712, decolada 47, chama controle em 1998, bom voo. 1998, bom. Pessoal, valeu, muito boa noite, 2712, perfil da COD. Ok. O azul 2712, perfil da COD. Azul 2712, contato no radar, suba para o número de voo 270, via saída da COD. Via COD, acessão 70272. Azul 2773, voo para 2010, autorizado o final do procedimento LSX2, reporte estabilizado no localizador. Seja para 2000, vai reporte estabilizado, azul 2773. Lânia 201 no chame ao centro Recife, frequência no 28 decimal 35, hotel no 23 decimal 8. Chame Recife 28 decimal 35, hotel no 238, essa né? 6201. Azul 2712, vou direto Conde. Direto Conde 2712. Washington e Salvador, boa noite, 4206, próximo ao Espera da 10. Azul 4206, autorizada a linha aí de colapso 10, vento 080 graus, 029. Aí, Rosa, cola 4206. Azul 4206, decolado 53, chama controle 1-20, decimal 8, volta. Controle 208, azul 4206, boa noite. Controle aí, Salvador, boa noite, azul 4206. Confirma 19-8. Controle, Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar, suba para o nível de 350, via 6 da PUCA. Sobe 350, via 6 da PUCA, azul 4206. Estabilizou o 2733 azul. Aí, 2733, chama o torno do 8, decimal 95. 195. Aí, 4206, vou em jogo. Na frigião azul, 4206. Aí, 4206, informação de tráfego 12 horas, 146, jogo nordeste, cruza do 20070 e subida para 170, alta torno 72. Docente, azul 4206. Torre Salvador, boa noite, Delta 3734, ponto espera pronto para decolagem de visual coronavírus para a final. Delta 3734, após o pouso da aeronave na final, autorizada a linha Mateus 90. Após o pouso da aeronave na final, está autorizada a linha Mateus 90, Delta 3734. Tráfego superado, 11 horas, 1.06, Juan Leste, cruzando o nível de 1.00, subida 1.70. Sexta visual azul 4206. Controle, Salvador, muito boa noite. Voo 966, livra 2007 para 1057. Voo 966, mensagem, chegada para mais um, para o nível de 1050, QNH 905. Via, Bonete 1, 1050, 1015. Voo 966. 1042, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85. Altena 1265, decimal 45. Centro Recife, 1285, Altena 2545, Azul 4206. Obrigado, boa noite. Autorizado de decolagem, 170 graus, 02. Autorizado de decolagem, 3734. Zero 77, clear line up and main thing for show 10. Call 077, line up and wait runway 10. Decolou 01, chama controle 120 decimal 8, posição 119 decimal 8, valvo. 19, 8, obrigado, boa noite. Tudo bem? Controle Salvador, tá 3734, igual da nossa escuta. Cruzando 2.500, aguardando o Flores de Coral. 3734, contato radar. Tira para a linha de voo 240, 130 direto coral. Delta Foral, Delta 3734, subindo 240. Clear for takeoff, runway 10, 070 degrees, 0 3 north. Contact 077, runway 10, clear for takeoff. Sorry, boa noite, voo 969.0. 869, autorizado alinhar e manter posição no 0. Alinhar e manter posição no 0, voo 869. Autorizado o sinal do procedimento LS-X-ray, reporte estabilizado no localizador. 7, voo 966-2015, reporte estabilizado no localizador da X-ray, Gol 966. Autorizado a decolar no 0, vento 080 graus, 039. Deve decolar aqui, pista no 3734, solicita final 220 para a comanda sua. 3734,

Code 077 Control 077 Connection 077 Contact 86.8 126.85 Decimal 125 Decimal 45 Autorizado pouso, gol 1966. Ano 869, chame só para Recife, frequência do 2000.0 até 928.8. 260-268, até mais, boa noite. Galera, seu cuidado é 928.8. 260-288, boa. 3897, decolou zona 7, chama a zona 20, correção 119, decimal 8, bom voo. 19.8, SAM 3897, boa. Controle Salvador, boa noite, SAM 3897, perfil salvo 1. 3897, contato radar, suba para nível de voo 320, via Sanga Sovo 1. 320, via Sanga 1. Sou 3897, voo direto Leda. Direto Leda, SAM 3897. Nome 645, autorizado a decolar 10, vento 0, 0, 0, 2, 3. Nome 3, 2, 3, decolou 20, chama controle 1, 9, 10, 8, bom voo. 9, 8, uma boa noite, 645. Salvador, boa noite, bom 645. Coro 645, contato radar, para 3620, via Sanga Sovo 1. Ok, 360, via Sanga Sovo 1, 645, autoriza para de Leda. Salvador, nosso ponto de espera do 10 tá pronto. Puxa, né, 6259, autorizado, o RNA mantém o 10. Areia mantém o 10, 6259. 3283, chama controle Nino 20, decimal, conheça 199, decimal 8, bom gol. 198, 3283. Salvador, dan 3283, cruza 2000 para o 360, boa noite. Salvador 3283, contato radar, cruza para 2230, via saída Arboruno. 360, Arboruno, dan 3283. Salvador 3297, chega em centro Recife, frequência 28, decimal 35, altera 123, decimal 8. 2835, até número 23.8, 3897. Chane 6259, autorizado de colar 10, vento variável em 1. Autorizado de colagem 10, chane 6259. UDV 45, suplementando de vez de voo 320. Restrito, 645. UDV 45, chame o centro Recife, frequência do 2235, a terra do 2238. Ok, 235, 238, obrigado, boa noite. Xené 6259, depois os 26, chama controle 1, 9, 8, bom, 19, 8, 6, 2, 9.